etc. Chega a mulher, tamo rima, vou mostrar pra vocês nosso cotidiano. São vários truques da minha infância, só na lembrança. Quando criança, chegaram a adolescência, daí pra frente foi só desavença. Pessoa se liga, ó, mas que percebe bem, ó. Mata, rouba, vicia, trafica, uma hora vai preso atrás da sua vida. Ou quando não morre, se tá na clínica, sente que assim achou a saída. Mas apenas começaram os problemas de sua vida. Se identifica, então por favor, preste atenção. São apenas alguns minutos da sua atenção. Nesse mundão que tá cruel, gosto do fel. Muitas pessoas sentem quando perdem parentes por roubo ou acidentes. E etc. Fazendo você enxergar e ter consciência do que vê. Para quando seu filho crescer, você saber o que dizer pra ele não ser. Mas um que não venceu, apenas sonhou com isso enquanto era vivo e cresceu. O apocalipse chegou, o tsunami te lembrou. No Haiti o terremoto milhares matou. Ou quando não havia ação, nas mãos do homem a destruição. Muitas famílias, 200 vítimas, mutilação. Corpos queimados, muito trabalho pro IML. Que nem depois de 20 dias reconheci os corpos sem a pele. Infelizmente muitos parentes entrando em depressão com febre. Tomara que se recupere. É esquisito hoje em dia, diferente das antigas. O que acontecerá até o fim de nossas vidas? Vários quesitos todo dia, o futuro só complica. Sou etc, vou relatar real vida. É isso mesmo, com todo veneno que estamos vivendo. A conclusão dá pra tirar do que estamos sendo. Final dos tempos já chegou aqui neste milênio. Quer sair correndo, pode sair. Que eu vou tentar me apegar na lei de Deus e esperar o que está por vir. Já acabou uma vez em água, dessa vez pode ser em fogo. Que o mundo se desabar, não importa o que já fez. Se arrependa de uma vez, dessa vez, não repito o que já fez. Repita as vezes, pra no dia do julgamento não pesar o lado errado da balança. Naquele momento, e sua alma fica vagando ao relento. Porque não sei se existe inferno. Sinceramente, o que parece aqui é vida deste mundo moderno. Pai matando mulher e filho, será que vale a pena depois disso continuar vivo? E não irá que Estados Unidos perdido pro ataque. Cavalo branco que na Bíblia, apocalipse gravado em destaque. Abre os olhos, meu, presta atenção, entendeu? Até cego tá enxergando que o fim dos tempos tá chegando. Reflita e conflita com sua mente. Analista, mundo recente. Realista, não complica ali na frente. Se não comete, cê explica para os seus parentes. Gente bem-vinda na sua vida, entes queridos, elos da corrente. É forte, não se quebra com todos em união. Mas como sempre, infelizmente é diferente a situação. Vê por onde anda e presta mais atenção. Pra não virar relato triste aqui no nosso mundão. Tá esquisito hoje em dia, diferente das antigas. O que acontecerá até o fim de nossas vidas? Vários quesitos todo dia, o futuro só complica. Sou etc, vou relatar real vivida. Tô quesito, pai matando filho. Temos o caso Isabela, quem não viu virou novela. Só teve destaque porque era filho de rico. Essa aqui é a verdade. A mídia ficando em cima com o repórter interrogando. A polícia com a perícia igual é filme americano. Mas só leu em Santo André, quem não viu o Lindenberg. Sequestrou a sua ex, o resultado fez morte cerebral da Eloa no hospital. Torrou todos seus órgãos e curou até crise renal. Na televisão destaque em todos os jornais. Já na rua reflete, só comentários demais. Que Deus tenha sua alma, pois na lei do homem falha. Mas na lei divina tarda, mas nunca falha. Escuta o que esse encarnado aqui te fala. Tudo tem sua hora, nada acontece e hora. Sem que Deus fique sabendo, vê se não ignora. Se acha que tá escondendo, vou te lembrar que não tem jeito. Pois o nosso pai tá vendo tudo ao nosso respeito. Eu sei que perfeito a ninguém é, mas é o menos possível ao se ter fé. Pra no dia do julgamento, a decisão da sua alma não te causar lamentos. Elevá-la aos tormentos, tá me entendendo? Só um pouco da realidade consta nesta letra. A pura verdade do nosso cotidiano que é muita treta. Que Deus te proteja da paz divina. Esteja todos que contam se esteja estando ele nos pretos ou enjacidos. Ser humano é ser humano, conhecido ou desconhecidos. Tá esquisito hoje em dia, diferente das antigas. O que acontecerá até o fim de nossas vidas? Vários quesitos todo dia, o futuro só complica. Sou etc, vou relatar real vida. Tá esquisito hoje em dia, diferente das antigas. O que acontecerá até o fim de nossas vidas? Vários quesitos todo dia, o futuro só complica. Sou etc, vou relatar real vida.